natureza sente angústia. Onde passaram transmite a dor entre corações amargos. Está o sentimento de amor, por amor, pela cor, por aqueles que lutam. Pela paz seguimos nessa vida injusta. Todos um venceremos a guerra. Nós é favela, nós é favela. Vejam sequências quebradas ao mundo além. Conversas fiadas criando reféns. Moleque do gueto sai cedo pros corre. Não vive o crime, mas sofre com a morte daqueles irmãos que se perdeu. Daqueles irmãos que se vendeu. Paz ao patrão que a lei prendeu. Logo em seguida disse adeus. Causando um caos em suas famílias. Uma dor gelada contada com a ira. Congestionamento de sentimentos. Onde sua mãe vai buscar sustento. Desabando toda a força da coroa. Seus olhos encharcaram e a vida à toa. Perdeu seu filho para o mundo. Lá se foi o menino e sua raça. Onde a natureza sente angústia. Onde passaram transmite a dor entre corações amargos. Está o sentimento de amor, por amor, pela cor, por aqueles que lutam. Pela paz seguimos nessa vida injusta. Todos um venceremos a guerra. Nós é favela, nós é favela. O retrato não dá pra ser revelado. Só olha nos olhos de um favelado. Do rei, do cano, da tia chorando aos prantos. Os barrancos vocês estão cavando. Um metro, um tombo, um quilômetro, uma chacina. Chacina. Favela até quando vai ficar na mira da favela vizinha? Chega de briga, vamos se unir. Quantos irmãos vão ter que cair? Entenda, gente, que o que não mata nos fortalece. E hoje é batido, deixa a cobrança pros que crescem. Um clique, cleque. Quantos se foram tentando encontrar a paz? Galinhos estejam em paz. As lembranças na mente de uma mãe não evaporam jamais. Favela que chora, o corpo que sangra. O poder ignora o sonho de uma criança. De uma criança. Nós quer ser feliz, queremos a paz, queremos amor. Sofremos demais. A natureza sente a ganância de um homem. O sistema se incomoda com o microfone. Com o microfone. Onde a natureza sente angústia. Onde passaram transmite a dor entre corações amargos. Está o sentimento de amor, por amor, pela cor, por aqueles que lutam. Pela paz seguimos nessa vida injusta. Todos um venceremos a guerra. Vai na mão bandido, rodou na rivalidade. Rodou na chuva de tiro. Mata o verme que te fudeu no plenário. E não pergunta pra Deus, né, o que fez de errado. Na légua, lampião. Na reta, camburão. Pra meta, pouco não. A regra, fogo, irmão. Rapaz, cada arma, pólvora no fim. Arrasta a fortuna. Gelo no copo, mira na testa. Peg, FTU, carburando com coca. No clima boom, a chuva mói. É o jeito que tem pra ficar feliz, né? O jeito que deram, né? O jeito que quis, né? Faia, muito paia. Otário morre na praia. Barraco pirata, governo destrói. Aí falaram na checa, a partir de hoje também morre. Onde a natureza sente angústia. Onde passaram transmite a dor.